vento firmar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na Serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova. Por todo o mundo, há navios antigos que foram recuperados para servirem de museu. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Coraçado Missouri, que se encontra em Fort Island, em Pearl Harbor, e em Londres, o Cruzador Belfast. Por cá temos a fragata à vela Dom Fernando II e Glória, que navegou entre a Índia, Angola, Moçambique e Portugal desde fevereiro de 1845 até 1878. Em 1940 foi transformada em obra social que albergava, dava instrução e treino de marinharia a rapazes oriundos de famílias pobres. Em 1963, estacionada no Tejo, sofreu um violento incêndio que destruiu uma grande parte do navio. Entre 1992 e 97, foi recuperada no Arsenal do Alfeite e nos estaleiros Rio Marine, em Aveiro. Em 1998 esteve exposta na Expo 98, e desde 1 de março de 2008 passou a ser visitada em Doca Seca, em Cacilhas. Outro navio carregado de história é o antigo navio Hospital Gelianes, que serviu a frota bacalhoeira portuguesa, foi recuperado a sucata em 1998, reabilitado nos estaleiros navais de Viana do Castelo, onde havia sido construído em 1955, e se encontra patente na antiga Doca Comercial de Viana do Castelo. Queremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana. Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como vento. Quem para perde o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana. Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença. Os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana. Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Antes da construção do novo navio Gilianes, em 1955, nos estaleiros navais de Viana do Castelo, Portugal já havia tido um outro navio hospital, também denominado Gilianes. Tratava-se do antigo navio alemão Laneck, que realizou a sua primeira viagem aos mares da Terra Nova em 1927. O novo navio Gilianes foi construído em 1955 para a Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau. Fez a sua primeira viagem de 15 de maio a 14 de outubro de 1955, ano em que a nossa frota bacalhoeira na Terra Nova e na Groenlândia envolvia 70 navios e cerca de 5 mil pescadores. O navio estava preparado para prestar assistência médica, religiosa, material e oficial. Tinha uma excelente sala de operações para a época e enfermarias com uma equipa de 2 médicos e vários enfermeiros. Efetuavam consultas a bordo ou através da rádio, que se dizia na altura fonia. Faziam intervenções de grande e pequena cirurgia, bem como diversos tratamentos. Para além disso, transportava o correio para os pescadores, rebocava navios em dificuldades e garantia o abastecimento de combustível e alimentos à nossa frota bacalhoeira. A última viagem do navio hospital Gilianes, de apoio aos bacalhoeiros, foi efetuada em 1973. Depois, ainda fez viagens como navio frigorífico e até passageiros desde Angola em 1975, na altura da descolonização. Fez ainda viagens ao Brasil para a promoção de produtos portugueses, realizando a última em agosto de 1984. Depois desta data, foi arrestado, permaneceu abandonado durante vários anos na doca de Alcântara, em Lisboa, até que, salvo da sucata pelo movimento pró-Gilianes, foi recuperado e transformado em navio-museu. confusão. Navegos em varão, sem agonia, distante. Outro navio-museu estacionado em território nacional é o antigo arrastão lateral, também chamado arrastão clássico, Santo André, que se encontra disponível para visitas desde agosto de 2001 no Jardim Udinô, na Gafanha da Nazaré, em Ilhavo, e é atualmente propriedade da Câmara Municipal. As águas da ria, esta espuma de dor, eu não sabia. Sou moliceiro do teu lodo fecundo, sou a ria de Aveiro, o sal do mundo, vara comprida, tamanho da vida, braço de mar. A lavarar amor nesta rede que teço, e é no sal do suor que eu aconteço. Para além da salina, o horizonte me ensina que há muito mar, muito mar para lavrar, para lavrar. O Arrastão Santo André foi construído em Deest, na Holanda, em 1948, encomendado pelo armador Empresa de Pesca de Aveiro. Os seus porões tinham a capacidade de 20 mil quintais, o equivalente a 1.200 toneladas. Saiu pela primeira vez para a pesca na campanha de 1949. Foi sucessivamente arrastão salgador, isto é, conservação do pescado em sal, depois arrastão congelador, ou seja, com porões com câmaras frigoríficas. Operou nos mares da Terra Nova, Groenlândia e ainda Angola. A 26 de março de 1966, quando se encontrava atracado no posto do Bispo em Lisboa, sofreu um incêndio que lhe causou elevados prejuízos. Lágrimas tristes que choro, as ondas do mar. Após 48 anos de serviço, o Santo André deu por terminada a sua atividade. De seguida foi recuperado para Navio Museu, segundo os seus promotores, para não deixar morrer a memória da pesca do bacalhau, tendo sido inaugurado em 23 de agosto de 2001. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Foi na volta deste mar que me encontrei, sem ter bússola nem mel e mal dormido. Já do fundo, mais que fundo, regressei. À bolina vou seguindo e tão perdido. Neste caldo de marés e de monções, muitas luas se passaram delirantes, calmarias, tempestades ou trovões, não me dobram a delírio mareante. Cumpro rotas de estranheza e arrepio, entre pássaros, sardinhas e baleias. Vou dobrando muitos cabos e baixios, tropeçando no encanto das sereias. Olho em volta de mim mesmo e tudo é mar, e eu à roda da espiral da desmesura vou calando esta saudade a transbordar, sem saber o que fazer de tal lonjura. Foi na volta deste mar que me encontrei, sem ter bússola nem mel e mal dormido. Já do fundo, mais que fundo, regressei. À bolina vou seguindo e tão perdido. Cumpro rotas de estranheza e arrepio, entre pássaros, sardinhas e baleias. Vou dobrando muitos cabos e baixios, tropeçando no encanto das sereias. Olho em volta de mim mesmo e tudo é mar, e eu à roda da espiral da desmesura vou calando esta saudade a transbordar, sem saber o que fazer de tal lonjura. Foi na volta deste mar que me encontrei, sem ter bússola nem mel e mal dormir. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves aqui na Rádio Boa Nova, às segundas e sextas-feiras, 21 horas.